amigos pra te encontrar. Rádio Alvorada, sempre mais pra você. Melhor música no ar. Você está em ZCC 756, operando em frequência modulada de 102.5 MHz. Canal 273, emissora classe A, 30 mil watts de potência. Alvorada FM, Rebouças, Paraná, Brasil. Rebouças.